e dos sete castiçais de ouro. As sete estrelas são os sete anjos das sete igrejas, e os sete castiçais que viste são as sete igrejas.